Zuppa di ba du ba di da, duapa di da du da. O verão é tão gostoso, você pode relaxar caminhando pelo parque. E com os pés na grama vou passear, na grama verdinha eu vou pisar. O verão é tão gostoso, pois à praia eu posso ir, descansando e cantando, du-ba-da-u-i-da-da-da. Com os meus amigos vou me divertir, que verão gostoso, eu à praia quero ir. Zuapa-di-da-du-la-di-da, zuapa-di-ba-du-da. O verão é tão gostoso, com a lua a brilhar, passeando com os amigos. Ah, um sorvete na varanda antes de deitar, água de coco para refrescar. O verão à noite com o luar, como é gostoso. Zupa-di-da-du-da-di-da, zupa-di-da-du-da. Yeah.